5, 7, 7, posição 12, pronto para o pushback acionamento. 5, 7, 7, confirma, inicia de imediato. Afirma de imediato. Muito bem, livre para o estacionamento no portão 2, chame táxi 5, 7, 7. Vai chamar para o táxi, objeto 5, 7, 7. Só tem Sierra no Rio. Salvador, Azul 4177, no ponto de espera da 10, pronto. Azul 4177, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento de 1, 0 graus, 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 4177. Azul 4177 decolou 00, chama agora o controle Salvador em 119.35, senhor, bom voo. Controle Salvador 119.35, Azul 4177, bom dia. Controle Salvador Azul 4177, passando 1.500 pés na saída da EL, bom dia. Azul 4177, confere, contato radar, submantenha 360 saída L. Autoridade válida, após 2 mil pés. Após 2 mil pés, voa Leda e ascensão restrita ao nível 360, Azul 4177. Corrijo. Suba direto ao 380. Ascensão 380, Azul 4177. Objeto 5, 7, 1, 7, com POB. Com POB de 151, autonomia de 3 horas e 40, alternando com fixo, pronto pro táxi. Copiado, 5, 7, 1, 7, táxi aprovado, Indian Alpha, ponto espera, pista no zero. Ajuste padrão, chame pronto para decolagem, ponto espera, pista no zero, 5, 7, 1, 7. Indian Alpha para pista no zero, chama quando pronto. Na 1, 0, objeto 5, 7, 1, 7, ajuste padrão. Para o táxi, objeto 6749, POB 134, autonomia 3,50, alterna galhão. 134, 3,50, galhão copiado, 5,7, correção. Web 6749, táxi aprovado, pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, pista no zero. Ajuste padrão, chame pronto para decolagem, ponto de espera da 10. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, chamará pronto, ajuste padrão, 6749. 5717, pronto, ponto de espera da 1-0. Web 5717, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento de 1-0 graus com meia dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolar, Web 5717. Livre Gate 05-5898. Livre Taxi 5898. Autorizado 5898. Uma ponta para dar no zero, pronto, FG5, 6749. 6749, ali mantém pista no zero. Ali mantém 6749. Chama agora o controle de Salvador em 119.35 e tenha um bom voo, senhor. 935, bom trabalho, senhor. Obrigado, bom dia. Controle, muito bom dia, objeto 5717. Objeto 5717, contato radar na decolagem, sub e mantenha 340, saída da Elba. Após 2 mil pés, está autorizado voar da Elba. Ok, saída da Elba. 2 mil pés da El, obrigado. 7-7. Objeto 6749, autorizado a decolar pista no zero, vento de 1-0 graus com 08 nós. Lima X-Ray, cheque com entidade, transmissão está vindo muito ruim, guarde um minuto para cópia Fortaleza. Decolou 07, chama agora o controle em 119.35, tem um bom voo, senhor. Escutando, radar está e podemos decolar da 17. 517 ciente, nível 190 para Fortaleza, aguarde um minuto de coordenação, senhor. Controle Salvador, RJ 6749, decolado 13.500. Controle Salvador, RJ 6749. 6749, controle 1935, senhor. Fiz várias tentativas aqui, não consegui, vou tentar de novo aí. Ciente agora em contato com o mesmo, só um minuto. Controle Salvador, RJ 6749. Torre Salvador, RJ 6749. Mário Táxi, web 5898, POB 137, autonomia 0315, contra na Galeão. Mantenha 340, saída Arbor. 340, Arbor, 6749. Azul 4177, chame centro. A frequência 1251, alterna 13325. Espera a chamada pronta, 5898. Web 6749, ainda no escudo da torre? Bom dia, afirmo. Lima X-Ray, pronto, copy. Oscar Lima X-Ray, autorizado Sierra Bravo, Foxtrot, Zulu, nível de voo 190, Whisky 1, decola da pista 17, curva esquerda, subida Momo, voz direto, controle 11935, aciona 5477, Oscar Lima X-Ray. 190, conforme para Fortaleza, subida Momo, curva direita, após 1935. Eu tive, senhor. Curva esquerda após decolagem, subida Momo direto, Oscar Lima X-Ray. Esquerda, Momo direto. Correto, chama acionamento, Oscar Lima X-Ray. Na radial 240, 5.7 milhas, passando agora 9.800 pés. Sete, para teste equipamento rádio, senhor, o 6749. Ah, ok. 5/5. Sete, pode voar, Elefa, da presente? Cruzado, Elefa, o 6749. Com 07, nosso. Livre 0, decolar da pista 05898. localizando 180, objeto 5717. Controle, objeto 5717. 5797, já está cruzando 80, senhor. Sente, aguardo. Que legal. Leave Shimmy Tag 63. Web 5898, decolou zona 4, chama agora o controle 1 no 9.35, bom voo. Obrigado, bom dia. Foi Salvador, Webjet 6749, passando 165. Jet 5898, contato radar decolagem, submantendo 340, saída da El. Da El, poderia voar da El, da presente? Autorizado. Obrigado. Salvador, Jet 6749. Objeto 6749, chama o centro, na frequência 1260, alterna 12545. Da 60245, comecei a falar. Tango Oscar Lima X-Ray na escuta da Torre Salvador. Oscar Lima X-Ray, o centro acabou de me ligar, senhor. O senhor tem ciência que o Fortaleza está fechado até 14 horas devido ao Notam Bravo 0168/12? Ciente, devido ao Notam Bravo 0168/12, a Fortaleza está fechada até 14 horas de hoje. Você copiou? Controle, gol no 995, bom dia, informação hotel. Gol no 995, desça via chegada a Bonf para 2.000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 3. O gol 1995. Via para 2.000 pés, 1013, 995. Comodoro, você lembra isso aí? Prossiga, senhor. X-ray, prossiga. Comodoro, você lembra isso aí? Lima X-ray, prossiga. Fortaleza, você era o primeiro funcionamento? Eu não saberia informar, senhor. 2345. Web 5808, muito bom dia, autorização para Goiânia. Objeto 5898, chame centro Recife, na frequência 251, alterna 13325. 5808, autorizado Sierra Bravo Golf Oscar, nível de voo 340, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida Arbor até a posição Elefa, após posição Ofito, Upper Zulu 17 até Foxtrot Romeo Mike, após Upper Whiskey 10, Bravo Sierra Índia, após Upper Mike 668 até Goiás, decola a pista 10, curva correção. Controle Salvador opera em 119.35, transponder 5513, o Webjet 5808. Autorizado nível de voo, 340, decola da 10, curva direita, Armo, Eleva, depois voo Fito, Upper Voo na 7, Formosa, pelo Isco na 0, Brasília, Upper Mike 668, Goiânia. Transponder 5513, controle 1935, Web 5808. 5593, protegimento correto, Web 5808, portão 3, chame para o pushback acionamento. Web 5808, tem um colega querendo saber informação sobre Fortaleza, né? Que era o clube? Foi o Oscar Lima X-Ray, encontra-se agora a parte 5, senhor. Ah, tá ok, que lá tem o aeródromo do FJ que está do lado, o aeroclube está fechado desde 2001. Sim, o aeródromo hoje está fechado e o aeroclube fechado desde 2001, isso? Obrigado, eu aprendi com ele, sim. Mas tem o Feijão onde fica o hangar do aeroclube agora, Serra Novembro, Fox Fox. Ok, Serra Novembro, Fox Fox. Isso, é Fox Fox, é Fox Echo. Mas a pista é bem curtinha, são 600 metros. Qual seria a pista mais perto da Fortaleza? Seria a pista de perto de Canoa Quebrada. Canoa Quebrada, obrigado. Tem 3.500 metros. abraço, Carlinhos Ferreira. Prossiga, senhor. Indicativo de que é localizada? Eu vou checar aqui e já volto com informação. São 3859, essa é a notificação. Guia chegada a Bonf, desça para 2 mil pés, ajuste 1003, informe LSS 8. 2000 com 1003, reforço LS, informação ao hotel. Rodando, muito bom dia, TAM 3201, no sentido da informação hotel, com fins 360, autorização. Bom dia, TAM 3201, informação hotel correta, aguarde.